coisa estranha, né, irmão? Vê só que vida louca. Terminando minha mudança, abri o meu guarda-roupa. É casa nova, vida nova, perspectiva tão boa. E uma caixa de sapato tava ali não à toa. Então peguei, fui revirar e ver o que tinha dentro. Pra minha surpresa, eu vi minha vida ali por vários momentos. Das chuvas na lama, fazendo guerra de mamona, aos barulhos de tiro e o japa morrendo na porta da goma. O Santinho do Renato, e lá se vão 20 anos. Entre a infância e a guerra, e eu não tinha planos. Talvez pensava em brincar ou em só curtir a vida no pique. Esconde roubar goiaba lá na casa da cidade. Brincadeiras de criança sem maldade no coração. O dia inteiro na rua, nos pés descalço cascão. E a 200 virou a esquina com dois indivíduos, com uma 12 engatilhada em minha cara. Eu era só um menino. Só saudade que ficou de um tempo que passou. Entre o céu e o inferno, os guerras de mãos e bota pra mídia. E no meio a milícia encoberta pela polícia, que matava os irmãos e colocava na conta da guerra. Com toque de recolher, a lei do silêncio impera. O Rodrigão, o Curió, o Patrick e o Pintor, todos sabem como é, todos sabem quem foi. Mas aí, deixa pra lá, essa história acabou. É só uma caixa de sapato que esquecida ficou. E hoje conto um pouco da história de vida de um moleque pobre, que corria, batia de frente, se esquivava da morte, que teve azar de se envolver com a droga do rap. Que é som de bandido, som de cadeia, som de malandro, som de moleque. E hoje rapper, empresário, pós-graduado e casado. Feliz e orgulhoso, resultado alcançado. O filho da Dona Maria e do Adalberto hoje está vivo, porque na 12 não tinha nenhuma bala no cano daquele gatilho. Só saudade que ficou de um tempo que passou.